Então, Romeu. Chené 6255, identifique, vou para o DITAP e desça o nível 060. Direto para o DITAP, acionou a gente para o 060. Dirigente 5728, está no ILS. Quando pronto, chama 1895, obrigado. America 982, contact 57 frequency 126.85, enable 125.45. 685, 125.45, American 980. Azul 4060, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro, 10017, reporte estabilizado LS. 2000017 vai reportar no LS, 4060. No 260, está na posição 8 para feedback de treinamento. Chamarei táxi. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, serviço radar encerrado a 8 milhas da posição Conde. Chame Aracaju, 120, decimal 3. Paulo, bom dia, web 5728, Tiburão. A Alfa vai manter tudo, Juliette, 5728. 728 está antes da Juliette. Gol, 1260, já posso botar que só veio 151 no Natal, 3 horas e 11. No 4207, contato radar, 360, saída da Delta. 36, saída da Delta. Azul 4060, está livre, LS, reporte estabilizado. A reportagem 4060. O Chané 6255, desça para 3.000 pés, o ajuste 10197. 3.000, 10197, Chané 6255. Azul 4060, completa sinal, torre 118.95, bom pouso. 18.95, obrigado. Oceaner 6255, desça para 2.000 pés, ajuste 10197, está livre, LS. Para 2.000 pés, 317, está livre, LS, está Azul 4207, voa Leda, da presente. Leda 4207. Presente, solicita regresso a Salvador. Sente. Na presente, voa rotatória, o Romeu Papai Juliette descendo inicialmente para 2.500 pés. Obrigado. 8-0, decolagem da 1-0, curva direita, saiu da Arbó. O número 1-2-0, decolagem 8, transponder 5-0-1-2, número 34, Salvador, Gol 1777 para autorização por seguro sem comandante. Na escuta, prossiga. Autorizado, Porto Seguro, nível 340, curva direita, subida Dael, Leda e 10 direto. E 1208, controle 18952, 50 no 3, responde, Gol 1777. Então é Dael, Leda e direto, então, Gol 1777. Azul 4060, entrou na sua escuta. Cliente Alfa, repórter Juliette, 4060. .207, chame Recife 125.1, alterne 133.25. 251-3325, obrigado. Bom dia, Gol 1260. Gol 1260, suba ao 390, saída Fuca, vigilância da. Subindo ao 390 na Fuca. With 1,300 board, alternate confines, endurance 3, hours close station. Paulo Salvador, o Papá Romeu, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Geral. Poderia confirmar a saída da Arbor com transmissão? Até a Arbor, depois de direção. Zero dois. Voo 260, está autorizado voar direto Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, direto, obrigado. Alfa, repassando Juliette 255. Identification and fly direct to a top intersection, descend to flight level 060. Direct to top intersection 060, 3P5220. Controle, boa tarde ao Papa Dragon Mike Fox Sierra, decolou na bomba, passa 1300 na escuta. Tuba 100, sem restrições de altitude. O Mike Foxtrot Serra, contato radar na decolagem. Uma centena sem restrição, Mike Foxtrot Serra. Chame Recife, 126, decimal 85, alterne, 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, bom trabalho. O meu Papa Juliette, desça para 1.500 pés, reporte na rotatória. Paulo, Salvador, gol no 777, na posição 5, para pushback acionamento. Amarelo, 777. Salvador Bench Control 10-3-1-9-1 with you. 10-3-1-9-1. Climb to flight level 380, dial departure. Fly direct to Leda intersection under radar control. Roger. From present position, flying direct to Leda and clear 380, 10-3-1-9-1. T-6740, vista para 2000 pés, ajuste 1-0. 1-7, autorizado LS, reposto estabilizado. 2000 no 0, 1-7, reportará estabilizado, né? 740. Trip 522. Trip 5220, descend to 3000 feet, unit 1017. 3000 feet, 1017. Request clear speed over ETAP position, please, sir. Yeah, clear. Thank you. Costa rotatória, visual com campo, rondou para Papai Juliette. Chame a torre 18195, meu Papai Juliette. 18195, obrigado pelo apoio do voo hoje. Por nada. Gente, pátio, Índia, ponto de espera, torre 18195, 17. Bom dia, gol no 77. Até o Golf Eco pode ficar despreocupado com o que aconteceu na chegada, pois outras aeronaves reportaram interferência nas comunicações de rádio AM. Nós verificamos que o ocorrido foi devido a isso, então vamos reportar. Pode ficar tranquilo quanto a esse fato. Muito obrigado, até o Golf Eco está ciente. Um bom trabalho, por isso. Mas eu quero fazer. Estabilizado Campo à Vista, 6740. 6740, chame torre 118 decimal 95. Confirme, 118? 95. 18, 95, ó.